E eu quero falar uma coisa aqui pro Alckmin, Dudu. Ele pode botar barca. Na Copa ele deu o que pra nós? Hilux, XT. É, deu é tudo pros polícia, não foi? Nós vai continuar dando trabalho aqui pra ele, tio. Pode falar pra ele que a solução não vai ser barca, não. Eu tô falando pro governador do estado, tio. Na Copa do Mundo, que ele veio defender os brasileiros, ele defendeu os gringos. É, deu Hilux, Colibin, XT, é. XRE. Mas nunca vai inibir. Descendente de zumbi? Nunca? Você acha que ele vai inibir? Eles nunca vão inibir, Dudu. Da hora. Nunca vai matar nosso coração zumbi, tio. Você entendeu? Porque o tronco ainda existe no Brasil. Só que é um tronco de outra forma. Tá ligado, Dudu?